cada vez. Nós estamos ainda com conhecimento intelectual, mas nós não ainda introjetamos aquele conhecimento. E o Espírito Remédio diz que o conhecimento verdadeiro é como você tentar explicar a uma pessoa o que é uma maçã. Se você ligar para um cearense lá do interior, daquela seca brava, e disser para ele como é que é uma maçã, ele não vai entender. Por mais que você explique que é um fruto redondo, um fruto vermelho, saboroso, cheiroso, enquanto ele não ver uma maçã, enquanto ele não morder, mastigar, digerir uma maçã, ele não sabe o que é uma maçã. Então, o conhecimento tem que ser projetado para o coração, conhecimento emocional, e tem que se espraiar nas mãos, na forma da caridade, na forma da ação. Conhecimento é isso. O Evangelho de Jesus está aí há 2000 anos e nós ainda não estamos cumprindo nem um pouquinho que seja que ele nos propõe. Nazareno, mas eu sei, sim, não sabemos. A maior prova disso é o próprio Cristo, no momento supremo da cruz, de braços estendidos, rogar a Deus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nós não sabemos. Tivemos, assim, uma vaga notícia. E mesmo nós, os espíritas, ainda não acreditamos que somos espíritos. Não vivemos como espíritos. E Humberto de Campos, no livro Contos e Apólogos, narra uma história de um mentor espiritual que chega numa reunião mediúnica e fala para os médiuns: vocês, espíritas e médiuns, vocês não vivem como espíritos. Vocês vivem como só tivessem esse corpo material. Nós não acreditamos ainda na imortalidade da alma, plenamente falando. Precisamos introjetar esse conhecimento. Então, é muito importante ter essa consciência que não somos anjos ainda, que o nosso orgulho vai nos fazer querer parecer anjos sem sermos. Vamos estabelecer um padrão de perfeição que não temos ainda. E como não conseguiremos ficar 100% do tempo nele, vamos cair. E quando cair, vamos nos frustrar. Vamos nos condenar, nos cobrar, nos chicotearmos com sentimento de culpa, com perfeccionismo, com o nosso orgulho. Então, a gente tem que ter mais humildade, reconhecer a nossa pequenez e dar um passo de cada vez. Essa é a proposta do Cristo. Mas nós, então, teremos a pretensão de saber tudo. Nós não sabemos tudo. Estamos ainda aprendendo. Então, Ramé diz que se nós trouxermos o passado para a nossa tela mental, ele vira presente. E o depressivo é, muitas vezes, alguém que está preso ao passado, ao remorso paralisante, ao saudosismo de um tempo que passou e não volta nunca mais, ou então está preso ao futuro com ansiedade, com angústia, com preocupações, que nós não iremos falar na noite de hoje. Mas é muito importante deixar o passado passar. Porque muitos de nós estamos chegando no mundo espiritual em situação delicada, porque ficamos nos condenando, nos cobrando exageradamente. Falta de humildade. Então, no Novo Testamento de Jesus, no seminário Perdão e Auto-Perdão de Divaldo Pereira Franco, em 4 CDs, nas obras do Espírito Ramédio e tantas outras, nós vamos encontrar ferramentas para estudar esse assunto em profundidade. E vamos aprender hoje a nos auto-perdoar. Porque se nós não nos perdoamos, nós não conseguiremos cumprir o mandamento maior de amar a Deus, ao próximo,